disse, o processo é recente, as administrações estão a se organizar, houve uma desconcentração de algumas direções que noutra hora funcionavam do governo da província de Luanda, a partir de agora estão a funcionar nas administrações municipais, fazendo com que os serviços estejam o mais próximo possível do cidadão. Nesta ótica, as administrações estão a se apetrechar com meios humanos e também técnicos. É verdade que falta ainda muitos técnicos e, no entanto, estamos a nos apetrechar para poder responder às exigências dos nossos munícipes. Como todos nós sabemos, não é que o funcionário público tem como prioridade o interesse público, não é? O interesse público, e temos feito tudo, não é, que é para agir em conformidade com a lei. Existem, as leis existem aí, existe uma pauta deontológica que, se todos nós primarmos com o que está ali escrito, penso eu que poderemos, num futuro, servir melhor a nossa população. Muito bem. Deixa-me desejar um bom dia ao Dr. Jorge Bengo, que é o diretor do Gabinete Provincial de Infraestruturas e Serviços Técnicos do Governo da Província de Luanda, que já está entre nós. Muito bom dia. Bom dia, Dr. Jorge Bengo. Nós estamos com algumas limitações no que toca às questões técnicas. De qualquer forma, vamos tentar ver se estão criadas as condições do outro lado. Sim, sim, agora sim. Bom dia, Dr. Bem. Bom dia, espero que esteja audível agora. Já. Seja bem-vindo à nossa humilde casa. Exatamente. Quero deixar algum comentário como nota introdutória por tudo aquilo que foi dito aqui por parte dos nossos convidados, já que responde por um setor de capital importância para a cidade de Luanda. Pois, nós começamos com o processo de ampla desconcentração administrativa que a província de Luanda está a viver. E repara que nessa altura terminámos a questão da transferência dos recursos humanos, ou seja, foram extintas as direções provinciais, uhum. E por força disso as direções provinciais, portanto as extintas direções provinciais passaram a sofrer um processo de transferência, que era do pessoal que pertencia a essas direções, para apetrechar, ou seja, reforçar os serviços municipalizados, no caso as direções municipais. E isto está a acontecer, como disse, quer a nível dos recursos humanos, como a nível, portanto, da criação de todas as condições técnicas para que os municípios começam efetivamente a funcionar. Vamos entrar numa fase da formação das direções municipais, sobretudo aquelas da área técnica que o Gabinete Provincial, de forma direta ou indireta, responde, para que aquilo tudo que era feito numa perspectiva centralizada, que era feito na província, começa a ser exercido a nível municipal. A ideia é o município, em termos de unidade, é que está mais próxima do cidadão, conhece melhor os problemas reais do próprio cidadão, e no sentido inverso, o cidadão conhece melhor os seus problemas do que o governo. Logo, é essa interação, é esta aproximação que vai fazer com que tudo aquilo que for concebido como programas de governação, projetos de investimento, acima de tudo, todas aquelas ações que possam ser desenvolvidas para melhorar as condições de vida do munícipe, partam essencialmente das ideias dos próprios munícipes, dos próprios utentes, dos próprios beneficiários, para que o governo consolide então tudo isso e possa transformar de forma muito mais realista como ações de governação, e passarmos então a uma resolução de problemas, a uma governação muito mais participativa do que eventualmente o modelo que tínhamos anteriormente. Muito bem, em função destes dados que colhemos do Dr. Jorge Bengo, e essa é uma pergunta que deixo em aberto para todos os participantes desta conversa, hoje ainda encontramos ou não algumas limitações, algumas dificuldades no que toca à disposição de meios para que os cidadãos possam ter as suas necessidades resolvidas com celeridade. Ou seja, na medida em que nós também, enquanto munícipes, frequentamos algumas repartições administrativas, percebemos que, eventualmente, ainda não esteja... dos atrasos ainda é um problema a nível das administrações. As pessoas chegam atrasadas e querem sair cedo. E isso acaba por condicionar que as pessoas estejam disponíveis, neste caso, para responder, neste caso, a necessidade de cidadãos. E então perguntamos como é que estamos em relação a esses elementos a nível das administrações. É uma pergunta, Iabel. Por favor. Bem, gostava de dar a minha contribuição em relação à questão que eu coloco. E diria mesmo de que um dos princípios de ouro em todos esses processos de descentralização é de que a transferência de funções e responsabilidades não pode ser feita sem o acompanhamento devido de recursos financeiros e humanos suficientes para que as tarefas, as funções que estão a ser transferidas para outros níveis sejam efetivamente realizadas. Aqui é uma questão... Foi feita uma reforma profunda à maneira, à forma de resolução dos problemas da província de Luanda, não é? E assistimos que há aqui todo um processo de transferência de responsabilidades, de funções, muito mesmo executivas, que antes estavam no nível provincial para o nível municipal, mas isso, realisticamente falando, tem que estar seguido de recursos financeiros e humanos suficientes e capazes de poderem, então, as funções que estão a ser transferidas. Senão, de contrário, estaremos a transferir problemas para os níveis mais abaixo. Isso é um dos aspectos que nós temos que ter em conta e que tem que ser tratado e abordado e que já entra, em minha opinião, em todo o processo da reforma da administração local que está em curso a nível do país. E aí eu diria que ficam alguns desafios em relação a todo esse processo. Ao nível das administrações municipais e até de cidades, há, digamos, o desafio da necessidade de maior capacitação técnica dos recursos humanos das várias direções que estão a assumir novas funções para além daquelas que elas já desempenhavam. Há o desafio de termos as estatísticas muito bem atualizadas para facilitar o próprio processo de planeamento municipal. Há também ainda, em alguns casos, a necessidade de clarificação de funções e responsabilidades entre níveis de governação para evitar, às vezes, ou sobreposições de programas, ou sobreposições de orientações, o que às vezes também dificulta aquilo que é a atividade, digamos, que pode ser executada diretamente pelas próprias administrações municipais. E ainda em relação às administrações municipais, fica também o desafio de que cada vez mais deve haver esta flexibilidade do diálogo concertado com os cidadãos, criando-se espaços e mecanismos que ajudem as próprias administrações municipais a perceberem melhor e, de facto, quais são as prioridades dos cidadãos, e os cidadãos também têm alguns desafios que ficam para eles. O primeiro é que devem engajar-se ativamente, não é, junto das próprias administrações de cidades ou dos municípios, com ideias, opiniões, e os CACs, na minha opinião, são um espaço oportuno que deve ser aproveitado para esse efeito. A capacitação dos próprios cidadãos para uma melhor participação também é necessária, porque a qualidade da participação também determina a qualidade do serviço que eles precisam das administrações de cidades e municípios. Fica ainda também a necessidade de que hajam oportunidades dos cidadãos poderem também exprimirem as suas opiniões em relação à qualidade dos serviços que estão a ser prestados pelas administrações municipais e de cidades. E é isso que ajuda as próprias administrações municipais a fazerem, digamos, avaliações constantes de como é e qual é o serviço que estão realmente a prestar e se é aquele serviço que realmente o cidadão precisa ou não. Então, acho que aqui há aqui, digamos, uma responsabilidade de ambas as partes. Responsabilidades com participada entre cidadãos e administração de cidades e municípios. Vamos ouvir o Dr. Carlos Alberto Cavalcino. Muito obrigado. Falou. deixa-me só dizer aos ouvintes que se preparem, que vão poder ligar também e deixar as preocupações, contribuições, para tirarmos maior proveito de todos estes convidados, que não é fácil tê-los num estúdio sempre, não é? Então vamos aproveitar ao máximo. Por favor, doutor. Ok, muito obrigado. Dizia que o ICUMA refere-se a limitações, obviamente que nós ainda temos muitas e variadíssimas limitações, desde limitações humanas, limitações técnicas, materiais e, sobretudo, limitações financeiras. Basta dizer que há vezes que nem sempre temos recursos até para comprar um papel, mas isso, entendemos, são limitações passageiras. Agora, no que se... Mas houve ali medidas que deixaram evidente que o Governo, pelo menos esta questão dos recursos financeiros, está salvaguardado. Inclusive, ousa há a fama de que os administradores já gozam de estatutos de secretários de Estado. Mas gozar de estatuto de secretário de Estado não significa... Já dispõe de verbas, pelo menos, para atender as necessidades? Não. A condição de secretário de Estado não arrasta consigo necessariamente a disposição de recursos para a satisfação do interesse público. Portanto, às vezes, é muita confusão que se faz de conceitos. Uma coisa é, as administrações municipais hoje, do ponto de vista da realização de investimento público, e é isso que diz a lei, quanto à realização de investimentos públicos, a administração municipal foi elevada à categoria de governo provincial. Quer dizer que se antes o governador poderia autorizar uma despesa até 500 mil dólares, hoje o administrador também pode autorizar a mesma despesa. Mas o fato de a lei lhe conferir esse poder não significa necessariamente que a lei lhe deu já o dinheiro. Quer dizer, o dinheiro resultará de quê? O dinheiro resultará daquilo que o Estado puder arrecadar e poder transferir para os municípios. Então, deixa dizer que desde os meses de março, abril e maio, as administrações municipais não receberam a cota financeira para a despesa de bens e serviços. Portanto, isso, o facto de ter um estatuto de... Mas vão receber. Não sabemos. Não, o março e abril já não voltará a existir. O mês de março já não voltará a existir. Não haverá retroativo? Não é possível. Não é possível isso. Nunca funcionou. E então é bom que as pessoas saibam que é verdade que o estatuto é esse, a perspectiva também é essa. É uma perspectiva que está consagrada na lei, cuja materialização dependerá sempre das capacidades do Estado de arrecadar recursos financeiros e alocar aos municípios. Portanto, aqui também funciona mais ou menos como aquelas questões da Constituição, a chamada reserva do possível. Aqui também o Estado é beneficiado com o princípio da reserva do possível. O que o Estado puder fazer, pode. Ora, se estivéssemos num ano em que o preço do barril de petróleo estivesse, suponhamos, a 200 dólares, olha, isso seria um mar de rosas. Mas não, estamos numa altura em que o preço do barril de petróleo está abaixo de 40 dólares e não é possível satisfazer todas as... E nós entendemos que é assim. Agora, as mensagens passadas à população é que têm que ser claras e objetivas. O estatuto é esse, a possibilidade legal é essa, mas a realidade fáctica é esta. Mas essa questão de... Pronto, as dificuldades existem, todos nós sabemos, mas também não há aqui... Eventualmente, a falta de alguma responsabilidade por parte dos técnicos que estão, digamos, que enquadrados nas próprias administrações, esses técnicos, às vezes, não são eles que acabam por não contribuir necessariamente para que, inclusive, as questões têm que ver com a contribuição nos mais diversos segmentos seja alocada em benefício das próprias administrações? Não. Atenção. Vai ver o decreto presidencial número 30 de 2010, que define o regime financeiro local. E o decreto 307, número 10 de 20 de dezembro, que define as taxas que devem ser cobradas nos municípios. Portanto, esse decreto definiu todo o conjunto de taxas que são arrecadadas. Entretanto, também o decreto veio dizer que as taxas arrecadadas pelos municípios devem ser depositadas na conta única do Tesouro. E cabe ao Ministério das Finanças... Como consequência da aprovação das cotas mensais para a administração local do Estado, devolver, entre aspas, enviar esses recursos por forma de cota financeira. Estamos aqui a dizer que as receitas arrecadadas pelos municípios não são utilizadas diretamente pelos municípios. Quem o fizer incorre numa ilegalidade tremenda. Mas também está a dizer que o Ministério das Finanças depois... volta a colocar à disposição estes valores aos municípios? Pois, deve voltar a colocar à disposição dos municípios, mas estou a dizer que desde março que ainda não voltou, não colocou à disposição. Então, estou aqui a dizer que às vezes há essas limitações, mas também nós entendemos que o Ministério das Finanças não está a fazer por querer, está a fazer isso porque não há recursos suficientes para o efeito. Não, mas estamos a falar daquilo que provém do município. Sim, mas isso vai para o bolo nacional, e o bolo nacional tem que ter em conta prioridades. Portanto, essa é a contribuição do município para o bolo nacional. Mas a nível nacional há outras prioridades. O que quer dizer que o dinheiro que é recolhido em Cacoaco pode servir para pagar uma despesa em Camacupa. Porque isto é o chamado princípio da unicidade do Orçamento Geral do Estado. O princípio da unicidade e da universalidade do Orçamento Geral do Estado. Não pode, até agora não há ainda nenhuma disposição em contrário, que diga que os municípios arrecadam receitas e usem imediatamente. Agora, nós estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças para que no futuro próximo não seja já na totalidade da recolha do município, mas pelo menos uma percentagem recolhida pelo município volte para o município recolhedor. Qual seria a percentagem no caso para Cacoaco? Ainda não está definido. Não, queremos ouvir do caríssimo administrador. Se lhe dessem essa possibilidade. Se me dessem essa possibilidade, queria 100%. Queria 100%. Mas não é possível por força de lei. Agora, outras limitações que se referiam dos atrasos, da qualidade do pessoal. Exatamente. Isto parece ser já nacional, a questão da qualidade, não é só nas administrações municipais. Deixa-lhe dar um exemplo. Eu aqui há um tempo fui a uma direção nacional. Estamos a falar dos órgãos da Administração Central do Estado. E queria falar com o respectivo diretor. A secretária olhou para mim e disse: o senhor vem de que lado? Vem do lado de quem? E eu, muito calmo, simplesmente disse: vim do meu lado. Portanto, veja aqui qual é a dificuldade que é criada. Eu quero contactar um diretor e está me perguntando se vem do lado de quem. Dá a impressão que eu não tenho lado para contactar o diretor. Mas eu também tenho o meu lado, porque eu sou cidadão. Eu fui lá, não me apresentei, que eu era o administrador daquilo. Não, eu disse que eu sou cidadão que veio contactar o senhor diretor. Portanto, essa questão de limitação da qualidade de recursos humanos é uma questão nacional que entendo que tem que ser resolvida de modo progressivo, por via de formações contínuas ao pessoal, ações de refrescamento ao pessoal. Quanto aos atrasos, bom, as soluções devem ser locais. No meu caso, do Cacoaco, nós já colocamos um ponto digital. Quer dizer, quem funciona naquela administração tem que acionar o ponto digital. Quer dizer que tem que chegar 8 horas. A tolerância é de até 15 minutos. Se depois das 8h15 os funcionários chegarem depois das 8h15, já não tem como colocar o seu dedo no ponto digital e perde, logicamente, o dinheiro, porque lhe é descontada uma falta. O mesmo se passa em relação ao período da tarde. Portanto, ninguém pode sair à hora que quer, tem que sair à hora que está programada no ponto digital. Essa é uma solução que nós estamos... Os pontos digitais, às vezes, têm um efeito também não muito bom. As pessoas vêm, picam o dedo e depois vão-se embora e voltam outra vez às 15 horas para ficar, para dizer... Também. Como é que estamos em relação... Também pode acontecer. Mas aí há já a responsabilidade da avaliação periódica do superior hierárquico, porque cada funcionário está adscrito a um determinado diretor, a um determinado chefe de repartição. Aqui a responsabilidade acaba sendo já do superior hierárquico direto. Porque, repare, nós estamos a falar de uma administração com um universo de cerca de 400 funcionários. Ora, no quadro do princípio da gestão de recursos humanos, em que por média cada um deve, pelo menos, ter, em média, 15 subordinados, então não estou a ver aqui que seja o administrador a olhar por 400 tal funcionários. Mas os diretores, os chefes de repartição, obviamente, têm o controle sobre os seus funcionários. E a medida tem sido aquela que quem não controla os seus subordinados, ele próprio é que paga por essa falta de controle. Mas, como disse, são limitações que não podem ser, digamos, limadas num curto espaço de tempo. Como sabem, esse processo está a ser feito agora e, como disse muito bem o Dr. Jorge Ben, é um processo de transferência gradual. E aqui também, se calhar, vamos ter que falar do princípio do gradualismo e mesmo do princípio da transitoriedade, que significa dizer que, à medida que o governo provincial for se libertando de algumas funções, vai transferindo os municípios vão se adaptando. Algum desse pessoal veio do governo provincial, que já tinha alguma rotina sobre essa matéria, mas que, posto nos municípios, encontra uma outra realidade que é preciso adaptar. Portanto, leva sempre o seu tempo. Vamos lá ouvir o que também quer acrescentar o Dr. José de Oliveira Bastos, administrador adjunto do Cazenga. É só para dizer que esta questão de atrasos, isso é geral na função pública em Angola, porque, infelizmente, nós ainda encontramos pessoas que pensam em trabalhar para a função pública e não fazer nada. Eu há dias tinha uma amiga que perguntei que como é, tudo bem, está a trabalhar? Não, não estou a trabalhar, estou no privado. Tá vendo? Como se trabalhar fosse só no Estado. As pessoas, infelizmente, quando estão a trabalhar para a empresa privada, pensam que não estão Não empregadas, estão empregados. tá vendo? E então, é um mal que temos que combater todos nós. Existem nas administrações municipais, nos ministérios, pronto, é um mal que está na nossa função pública. É necessário trabalharmos todos em conjunto, que é para poder corrigir isto. Também falou dos Dos meios, meios. da máquina datilógrafo. Dos meios disponíveis. Disponíveis. É assim, nós estamos a nos apetrechar, que é para termos os meios mais sofisticados para poder dar uma resposta o mais célere possível. É verdade que eu penso eu que o facto de bater um atestado numa máquina datilógrafa ou num computador não é fator determinante para que o atestado demore 10 dias ou 15 dias. Tem a ver com a consciência das pessoas. Portanto, nós temos é que trabalhar o homem. Temos é que trabalhar o homem, temos é que formar as pessoas de forma a estarem capacitados que é para servir o cidadão da melhor maneira possível. Vamos ouvir o que nos diz o caríssimo. Por favor, caríssimo Tony Caldas. Vou pedir ao caríssimo Moreira Lopes, ele que é jurista e professor de Direito Administrativo, para se preparar e depois do Tony Caldas, então, também tecer algumas considerações a propósito de tudo isso que está a ser aqui dito, para depois também deixar os ouvintes entrarem e deixar as respectivas opiniões. Estamos a ouvir. Está ligado o microfone. Bem, o que eu gostaria de deixar também aqui como contribuição é o seguinte. É importante é que não passemos alguma falsa expectativa, portanto, ao cidadão, de que com este processo de transferências, desconcentração e descentralização, que os problemas logo a seguir venham a ser resolvidos. O mais importante é que olhemos para tudo isso como uma vontade política, naturalmente, do Executivo de estar neste processo de melhoria das administrações no sentido de poderem, naturalmente, à medida do possível, irem resolvendo os problemas que ainda graçam, portanto, a nível das nossas populações. Agora, o mais importante também aqui, devemos referir o seguinte, é que quando há coisas más, algumas vozes se levantam para mostrar o que é bom noutros países. Bem, e o que é que se passa? Também temos que ter a coragem de dizer que há coisas muito boas que se passam aqui, que também devem ser enaltecidas. Portanto, muitas vezes nos esquecemos disso. Portanto, foi aqui já aflorado e muito bem, porque efetivamente todos nós estamos num processo, isto é um processo de aprendizagem, quer dirigentes, quer cidadãos, quer todo mundo. Portanto, nós não nos podemos separar, não há aqui Estado de um lado e população do outro lado, somos só um, somos todos cidadãos. O doutor Cavuquila fez aqui um exemplo, como cidadão tentou resolver um problema que só poderia resolver se ele tivesse o tal lado. Mas ele foi colado dele, teve dificuldades. Portanto, é um problema que não só atinge a população que naturalmente devia ter a possibilidade de ter já uns serviços afinados, mas a todos, atinge a todos. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que esses países que muitas vezes queremos recorrer para dar exemplos de que a coisa está boa, nunca perguntamos quantos anos já têm de existência e quantos anos as suas administrações já estão a funcionar. Nós somos um país novo, nós somos um país jovem, nós temos, penso que temos estado a fazer exatamente aquilo que está ao nosso alcance. Não fazemos mais porque não é só os recursos financeiros, não é só. Somos todos, há tempos, o nosso presidente da República, o excelentíssimo senhor engenheiro José Eduardo dos Santos, disse que nós herdamos, vá lá, um país muito complicado, principalmente na questão de quadros. Não há quadros, isso é preciso, isso tem que ser entendido. Nós não podemos entrar aqui convencidos que, já que um sabe mais qualquer coisa, esse é que vai resolver os problemas todos. Não. O que temos que entender aqui é que este é um processo, há toda uma força, há vontade política para melhorar, e à medida do possível, à medida que vamos aprendendo, à medida que vamos assimilando, com certeza que vamos melhorar os serviços, vamos poder resolver mais problemas, porque essa é a intenção do Estado, a intenção das administrações. As administrações não foram feitas apenas para o cidadão passar por ali e ver que é uma montra que está ali colocada, mas sim para ajudar a resolver os problemas. Agora, é importante que tenhamos sempre isso presente. Precisamos, sim, de ter consciência de que precisamos de aprender todos para que possamos dar, emprestar o melhor trabalho à população. Portanto, este também já foi aqui dito, que é preciso formar e sempre formar até que, de facto, atinjamos os níveis pretendidos. Porque os países lá fora também têm problemas. Deixe-me dizer isso. Eu uma vez recorri a um banco, num país lá fora onde eu fui, a mesma coisa parecida com o que aconteceu aqui com o doutor Cavuquila. Também aconteceu comigo. Eu fui ao balcão, tentei, pedi uma informação. E o funcionário do balcão disse-me, olha, isso não é possível, olha, há muitos problemas, não sei mais quantos e tal. Pois eu disse, então, vou deixar ficar o meu cartão. O senhor, se não se importar, quando essas condições que você me disse que agora estão difíceis melhorarem, por favor, então depois diga-me alguma coisa. Olha, eu não sei. O senhor olhou para o meu cartão, até hoje não sei. Se ele viu lá engenheiro, se ele viu... Mudou completamente. Perguntou-me o que é que eu queria e que as condições já estavam ali no balcão. Portanto, não é um problema nacional, não é um problema de Angola, é um problema de todos os países hoje no mundo. Muito bem. Nós precisamos, de facto, só para fechar, perceber que há toda uma vontade, todos aqueles que estão nas administrações, há toda uma vontade e há essa vontade política. Isso é que é importante segurar, de que as mudanças são sempre feitas no sentido de se melhorar as condições para podermos servir. Muito bem, palavras do caríssimo administrador do bairro operário, Tony Caldas. Agora sim, deixa-me ouvir o doutor Moreira Lopes. Bom dia. Por tudo aquilo que já foi dito aqui enquanto especialista em direito administrativo, que se lhe oferece dizer. Pronto, eu acho que ouvi atentamente as introduções de cada uma das abordagens. De qualquer das formas, eu acho que devíamos, pelo menos essa perspectiva, devíamos começar pelo princípio. E, de alguma forma, o princípio da discussão, administrações municipais, deve começar pela abordagem que deve fazer às necessidades coletivas. Portanto, a administração pública, as administrações municipais só existem porque há um conjunto de necessidades que elas têm que resolver. E podemos entendê-las como conjunto de órgãos e serviços, não é? Conjunto de órgãos e serviços que, de forma contínua e ininterrupta, vão satisfazer as necessidades coletivas, não é? Bem-estar, a cultura e a segurança. É esta a ideia inicial que nos vai permitir olhar hoje para o nosso país, olhar para a nossa administração pública. Portanto, se olharmos para o nosso país, como disse, ela tem como primeiro ponto e primeiro ponto de partida e referência a nossa Constituição, que, onde se estabelece que o titular do Poder Executivo dirige a administração direta do Estado. E essa administração direta do Estado é, no fundo, composta por um conjunto de serviços, não é? Que são pessoas ou órgãos integrados no Estado, como está. Que começa, logicamente, com os ministérios a nível central e que depois vão, numa espécie de pirâmide, se quisermos, vão descambar nas administrações locais, não é? Com os governos provinciais, que por via da desconcentração também têm a missão de prosseguir um interesse público a nível local. Então, vamos assim, conseguimos chegar numa distinção entre a administração central e a administração local. Dentro da administração local, nós vamos encontrar os governos provinciais e as administrações municipais, todas elas com um espaço circunscrito de atuação, não é? Portanto, olhando para essa perspectiva também, é importante que se diga que, e o Dr. Cavuquila fez referência a isso no princípio, que não é possível hoje nós olharmos para o país e pensarmos que os ministérios podem fazer tudo, que os governadores podem fazer tudo. Daí que surge o princípio da desconcentração administrativa, que é um mecanismo através do qual se vai fazer uma distribuição de poderes, distribuição de competências entre órgãos que se situam na mesma ordem, na mesma pirâmide, ou no mesmo, na mesma base hierárquica, se quisermos. Desta forma, nós permitiremos que se atue de forma eficiente. Vamos fazer a distribuição de órgãos, vamos fazer a distribuição de serviços. Portanto, precisamos de olhar para a especialização dos serviços. Quem trata do registro criminal, por exemplo, quem trata dos terrenos, quem trata das licenças, isso, no fundo, nos leva a uma especialização e, consequentemente, a uma melhor prestação de serviços. Portanto, este é, de facto, o nosso princípio. E que, de alguma forma, as administrações só existem porque elas vão perseguir o interesse público. E esse interesse público está cristalizado justamente nas necessidades coletivas. Porque se elas não prosseguirem o interesse público, não adianta sequer falarmos em administração pública. Bem, ali estão as palavras do caríssimo Dr. Moreira Lopes. Pergunto também ao caríssimo Jacob Moisés, ele que é diretor do Gabinete de Estudos e Planeamentos Estatísticos do Governo da Província de Luanda. Tudo começa na planificação. Como é que estamos em relação à planificação? Porque é preciso que as pessoas que dirigem olhem para as populações, para os cidadãos e percebam quais as suas necessidades. E as respostas, certamente, que advirão de uma planificação. E aqui perguntamos, como é que estamos em relação à planificação? Porque às vezes fica a ideia de que os munícipes, os cidadãos, não são consultados quando deviam ser, apesar de que no início o Dr. Cavuiquela disse que existem a nível das administrações. Ajudem-me, por favor. Os conselhos de auscultação, penso que é isso, os conselhos de auscultação. Bom dia. Bom dia. Bem, primeiro era para dizer que o processo da reforma ocorrido no governo provincial de Luanda é um êxito, e isso devemos dar palma. O que nos resta é a continuidade deste processo da desconcentração ocorrido. Evidentemente que é um processo, e um processo vai ocorrer em várias etapas. A nível da planificação, a nível de programa, a nível de projeto, tudo quanto nós temos estado a fazer é resultante daquilo que a população quer. Tal como o administrador municipal do Cabo Arco disse muito bem, existe a nível dos municípios os conselhos municipais de auscultação e conservação social. A nível do governo provincial também existe o Conselho Provincial de Auscultação e Conservação Social, que são um órgão para a auscultação, são órgão para auxiliar em identificação dos problemas que a população vive. Evidentemente que é resultado desses conselhos de auscultação e conservação social é que vai permitir traçar as políticas e evidentemente que vão resolver aquilo que são problemas, necessidade da população. Estamos muito bem, estamos bem. É um processo, estamos a começar, e eu penso que começamos bem. Todos nós estamos a acompanhar as dificuldades que o país está a viver, resultante de uma redução em termos de arrecadação de receita. Certamente que esta redução na arrecadação de receita tem o seu reflexo na realização das despesas públicas, mas já quando não havia problemas de receita, os problemas também existiam a nível das administrações locais. Já que, peço desculpa, está sem retorno, digo que quando não existia o problema de recursos, ou seja, antes de ser despoletado o problema de recursos, já havia muitos problemas a nível das administrações locais. Faço-me perceber? Mas devemos acreditar e olhar que os problemas são resolvidos de uma só vez. Não, só estou a dizer que este elemento que se levanta agora, porque não há recursos, há dificuldades. Não pode ser o encerrar da questão de algum trabalho bem feito a nível das administrações locais. Porque quando havia recursos, também tínhamos muitos problemas. Há um processo que devemos entender que... Mas os serviços estão desconcentrados desde quando? Agora? Deixa só o caríssimo diretor concluir o senhor, por favor. Dizia eu que é importante ressaltarmos que até ano passado, os serviços todos estavam centrados a nível do governo da província de Luanda. Muito bem. Evidentemente, hoje todos nós tomamos a consciência que o problema está no município. É o município que vive a realidade e a dificuldade da população. Então, devemos desconcentrar e o município paulatinamente resolver os problemas da população. Portanto, é uma etapa, é um processo. Vamos acreditar que, com esta perspectiva que está-se a criar, temos melhor ao indivíduo. Tem a palavra o caríssimo José Manuel Nicolau, do Fundo de Apoio Social. Demorou, mas vai acontecer. Obrigado. Será como uma melhoria no processo administrativo? É sempre. Leva o seu tempo, mas vai melhorar. Ok, mais uma vez, obrigado. Para dizer que o debate está, se calhar, a cumprir o seu propósito, mas ainda assim me ocorre dizer que é preciso termos muita atenção para não passarmos aquilo que o amigo Caldas se referiu, passarmos aqui a nos defender como que instituições do Estado a protegerem-se como servidores. Portanto, há responsabilidades repartidas. Os cidadãos também precisam estar educados e a saberem como se dirigir às respectivas instituições do Estado. E digo mais, as administrações municipais são assim, não são vistas, como dizia muito bem o Dr. Cavuquila, na pessoa do administrador, não é? Porque se o que é que a gente constata? O munícipe, que é beneficiador dos serviços das instituições públicas, muitas vezes não sabe onde solicitar esse serviço. Não tanto porque lhe falta uma informação, porque não está educado a tal. E as tantas começam a aparecer necessidades. Então, é preciso também começarmos a fazer alguma abordagem sobre a responsabilidade do próprio cidadão. Não, nós, na antevisão deste tema, uma das questões que levantamos foi justamente essa. Mas ali é que se coloca a pergunta. Até que ponto as administrações estão em condições de responsabilizar os cidadãos que danificam o bem público? Pois é, então... Quantas vezes nós próprios, enquanto munícipes, passamos por um indivíduo que estamos a ver a remover, seja lá o que for, que foi colocado à disposição para o bem de todos, e simplesmente não fazemos nada? Pois é, para mim, o debate também deveria girar em torno disso. Mas está a girar, e vai girar. Sim, mas nós temos aqui a responsabilidade de tentar ajudar os cidadãos a perceber. Também. Até que ponto? Mas ali, se eu perguntar assim ao caríssimo doutor, que ferramentas dispõem as administrações para, numa situação destas, não é? Em flagrante, um indivíduo que esteja a destruir um bem comum seja responsabilizado. Quantos de nós já testemunhou um acidente em que o condutor da viatura derrubou um semáforo e simplesmente nada aconteceu? Okay. Sim, sim, só. É assim, os instrumentos existem, mas a responsabilidade não é só da administração. É de todos nós, inclusive do ICUMA, que passou na rua e viu o cidadão a destruir o posto e pura e simplesmente não faz nada. O administrador, os funcionários da administração não estão em todo o lugar. Muito bem. O que é que eu podia, ter feito? Não, diga-me só o que é que eu podia ter feito. ICUMA, você denunciar. Existe a polícia, existe a fiscalização. Exatamente. Devia ter ligado para o 113. Não, podia ser. Podia ser. Podia ser. Ou por uma esquadra mais próxima. Sabe, eu já vi cidadãos, está a ver? Este é o maior problema. Este é o maior problema. Sabe quantas vezes já liguei por 113 e não fui bem sucedido? E agora, pergunta-me assim, eu cidadão, que tenho as minhas necessidades, deparo-me com uma situação dessa, devo deixar de resolver os meus problemas para me dirigir a uma esquadra e colocar a questão às autoridades? Não está aqui a faltar ferramentas ideais? Uma coisa. Não, não falta ferramenta. É como eu há dias, aí um mês passado, estava a fazer a minha caminhada na ilha, certo, e encontrei alguns cidadãos a tirarem areia do mar. Do mar. Estava a areia que vai fazer obras. Certo. Epa, eu liguei para o meu colega das Ingombotas. E sabe porquê que o colega atendeu? Não, os números dos administradores, não, mas vamos ser realistas. Estão disponíveis para todo mundo. Não, mas essa podia ter ligado para a polícia. Não, mas vai concordar, vai concordar. E por outro lado, espera só, eu vi cidadãos ali a passar, ninguém fez nada, inclusive vi carro da polícia passar, e as pessoas passavam normalmente. Não. É necessário o administrador que lá passou, ou o funcionário da administração, que é para atuar. Okay, isso é a responsabilidade de todos nós. Não, concordo plenamente. E a questão que se coloca, eu e Guma, Até posso ligar para o caríssimo administrador Cavuquila, posso ligar para o administrador Daniel Narciso e, eventualmente, coloca a preocupação, coloca o problema. Agora, o cidadão comum, às vezes até quer denunciar, quer fazer chegar a informação. Agora, os mecanismos para fazer chegar essa informação é que é um problema. Vamos ouvir o Dr. Jorge Ben, que já há algum tempo está a pedir a palavra. Essa questão é efetivamente interessante. É interessante porque, e é preciso nos retermos no seguinte, nós estamos numa reforma e a reforma teve como fundamentos também essa realidade. Esta é a nossa realidade. Certo. É verdade que ainda temos problemas dos cidadãos encontrarem os canais mais eficazes para fazer chegar determinados problemas. Pese embora tenhamos vários canais oficiais, não é? Desde o 113 que se falou, o 115... um contacto com um agente do Estado qualquer, não é? No pleno exercício das suas funções, os órgãos de comunicação social, de forma indireta, também vão contribuindo. Portanto, pese embora existirem esses canais, ainda temos algumas dificuldades nessa interação. A reforma vai passar, está a passar, fundamentalmente, por uma questão da formação dos técnicos a nível dos municípios. E repara que o decreto presidencial 307/10 que se falou traz uma tabela, não é? Que são as taxas, multas e monumentos, certo? Aonde estão previstas todas as penalizações no caso de danos causados a um património público. Falou da árvore, dos semáforos e tudo, certo, mais. Portanto, do ponto de vista daquilo que deve ser feito, já existem os dispositivos legais daquilo que deve ser a resposta do Estado enquanto, ou seja, sobre uma situação dessas. No caso de um acidente de trânsito, portanto, é preciso que alguém tome, uma entidade competente, tome conhecimento daquele facto para dar, não é, a resposta merecida. Ou seja, a polícia do trânsito no local vai elaborar a participação do acidente, que é um expediente que depois segue os trâmites normais do ponto de vista do circuito da administração de justiça, que chega em fase de julgamento. E hoje o seguro é obrigatório, pelo menos de danos contra terceiros, que é um mecanismo também que pode facilitar a restituição de um determinado dano causado. No caso de uma transgressão administrativa, temos a fiscalização, e hoje o serviço de fiscalização é municipalizado, e volto a falar da questão da formação. E é preciso nos lembrarmos em que circunstâncias é que a fiscalização que o governo da província tem foi criada. E hoje essa formação que eu fiz menção vai ser feita com base a lei das transgressões administrativas e toda a legislação afim, não é, que faz a vida, que faz o dia a dia do município. Ou seja, estamos preocupados com a formação, com o profissionalismo, o profissionalizar dos nossos agentes públicos no município, criando, incluindo esses canais de comunicação, que certamente vamos ter vias mais práticas, provavelmente linhas verdes ou números que o cidadão ligue sem muitos custos, para facilitar toda essa comunicação. Era só para sublinhar o facto de estarmos numa fase de organização aonde não devemos exigir, por exemplo, um desempenho alto a um estudante do nível médio, como se do nível universitário se tratasse. É mais ou menos este exemplo que eu queria dar. Muito bem. Doutor Cavuquila? Olha, os meus colegas falaram com muita propriedade e aqui parece-me que nos remete já para as questões das transgressões administrativas, tal como disse o Dr. Ben, e aliás o Icuma também já tocou nessas questões. Exatamente. Dizer o seguinte, existe a lei das transgressões administrativas, que é a lei 12/2011, 16 de fevereiro, mas essa lei deve ser regulamentada ao nível local. E ao nível dos municípios, a regulamentação dessa lei faz-se por via de posturas. Bom, eu vou falar do meu caso concreto de Caguape. Nós já está publicado em Diário da República a postura sobre as transgressões administrativas, que traz um conjunto de elementos que têm que ser impostos ao cidadão. Por quem destrói bem quem danifica, por exemplo, um jardim, quem arranca uma flor no jardim. Esse é o exemplo, de quem arranca uma flor no jardim tem uma multa de 1.000 kwanzas. Se não tiver 1.000 kwanzas, se não tiver 1.000 kwanzas para pagar, então é obrigado a varrer a rua por 2 dias. É uma forma de penalizar aqueles que não têm dinheiro. Mas ele tem que pagar sempre tem que pagar a multa. E a multa pode ser paga em espécie ou serviço. Em serviço. Agora, há o problema das denúncias que foi aqui referido. Muito bem. Esse problema já tem uma solução antiga. Infelizmente, nós temos muita dificuldade de concretizar instrumentos normativos. Se olharmos para o decreto 17 de 1996, já se diz que o denunciante tem direito a uma percentagem do valor da multa. Quer dizer, e nós voltamos a colocar isso agora na nossa postura sobre as transgressões administrativas. Se o ICUMA encontrar um caminhão a destruir um posto de iluminação pública, tira a matrícula do caminhão, vai à fiscalização da administração municipal e apresenta a ocorrência, apresenta a denúncia. O teu nome fica lá registrado como denunciante. A administração municipal vai trabalhar no sentido de encontrar os proprietários desse caminhão, vão ser responsabilizados pelo dano causado e o valor da multa, 50% do valor da multa é repartido entre o denunciante e a fiscalização. Isso está no decreto 17/96 do Conselho de Ministros, que agora nós transpusemos também para a nossa postura das transgressões administrativas. Algum automobilista na faixa de rodagem para fazer compras, porque o problema de venda na rua não é só problema de quem vende, é também problema de quem compra. Porque se não existirem compradores, não haveriam vendedores. Portanto, na nossa postura também nós dissemos que quem parar na faixa de rodagem para fazer compra, paga uma multa de 15.000 kwanzas. E se o meu amigo ICUMA tirar-me a chapa de matrícula. A chapa de matrícula, e às vezes agora até há novas tecnologias que andamos toda hora a fazer imagem, a postar no Facebook, da mesma forma que você posta no Facebook as imagens, pode pegar nessas imagens também e mandar para a administração municipal. Dizer, olha, administração municipal de Cacoaco, no dia tal, às 6 horas, eu estava passando assim, tal, encontrei esse caminhão a fazer isso, encontrei esse automobilista parado a fazer compra na rua. Eu vou penalizar o automobilista. Desses 15 mil quase você tem direito a 7,5, meu irmão. Agora, aqui uma questão que o doutor Cavaquila coloca que é muito importante. E por acaso o caríssimo doutor Belisério dos Santos já tinha colocado essa questão, que é a questão da formação do próprio cidadão, a consciência do cidadão. E quando fala em... Estamos a falar de quê? De meios que a administração de Cacoaco produziu para distribuir para os munícipes, é isso? A postura... Como é que se vai chegar a... Por exemplo, estes decretos todos estão aqui a ser anunciados. De que forma é que o cidadão tem conhecimento destes dados? Muito bem. Boa pergunta. A postura, em inglês, chama-se bylaw, que em português significa lei municipal. A postura é uma lei municipal, que pode ser autónoma ou pode estar ligada à regulamentação de uma lei já existente. Portanto, ao nível do Estado, chama-se lei, decretos. Ao nível do município, chama-se postura, regulamento e resoluções. Muito bem. Agora, essa postura foi adotada pela administração municipal e aprovada pelos órgãos superiores da administração municipal, desde logo o governo provincial e o próprio Ministério da Administração do Território. Está publicada em Diário da República. Tenho aqui na pasta troço, se for necessário. Mas, qual é a forma de divulgar? Nós adotamos duas formas fundamentais. Uma, o nosso jurista foi ler toda a postura na Rádio Cacoaco, e a Rádio Cacoaco vai passando matérias sistematicamente. Muito bem. É uma forma. Uhum. A outra forma, distribuímos essa postura em toda... as comissões de moradores e também... Falamos, organizamos reuniões com as associações. Nesse momento realizamos no sábado uma com o Partido Maioritário, onde nós entregamos essa postura para que todos os militantes do Partido Maioritário saibam, enquanto partido governante, que também tem que irradiar a sua ação nas comunidades. E vamos continuar a sua divulgação por via de entrega às associações juvenis, às associações esportivas, de tal maneira que a postura chegue ao conhecimento de todo o município, independentemente do facto de que o desconhecimento da lei não iliba o criminoso, mas nesse caso é muito mais conveniente da nossa parte que as pessoas saibam um pouco do que é que eles esperam em função da conduta que adotarem na sociedade. É o mecanismo que nós estamos a usar, divulgar, quer seja por via de meios de comunicação social, e já agora aqui eu gostaria e peço encarecidamente que a Rádio Escola possa também servir de veículo para divulgação. Nós estamos abertos e é um trabalho sim que vamos levar avante, porque pensamos que é importante que o cidadão perceba quais são os seus direitos, mas também qual é a responsabilidade que poderão sentir em caso de violarem as regras do jogo, não é? Porque isto é um jogo em que ambas as partes são envolvidas. Temos ouvintes em linha, mas o Dr. Belzério, quero deixar aqui um dado muito rapidamente, e depois os ouvintes poderão ligar já para os números habituais 222-3991-64 ou o 922-766-376. Por favor. Eu só gostava de dar mais uma contribuição em relação ao assunto anterior que estávamos a debater, que tinha a ver com a capacidade, digamos, financeira dos municípios e cidades para responder às demandas que os cidadãos apresentam. Mais uma vez, eu gostava de dizer que qualquer processo de desconcentração e descentralização administrativa só pode ser eficaz se houver, acima de tudo, também descentralização fiscal. Não claras, não é? Quer até do ponto de vista legal, mas do ponto de vista de capacidade financeira para resolver os problemas que têm que ser resolvidos, acho que aí precisamos de rever. De melhorar. Mas também é bom, eu peço desculpa a interromper, é bom dizer que não foi José Maria que introduziu essa reforma. Não. A reforma é nacional. José Maria não tinha capacidade, não tinha legitimidade. Mas a implementou. A implementação é nacional também. E até anterior à nomeação de José Maria. Estamos a falar do decreto presidencial número 30 de 2010, de 9 de abril. Que introduzir esse sistema. Mas para fechar então rapidamente, então eu acho que fica aqui a necessidade. É que os ouvintes estão a reclamar muito. Já rapidamente. Então, isso é só para dizer que fique, digamos, claro, ou pelo menos de consenso, de que vamos precisar de rever o atual regime financeiro local, certo, para facilitar então a autonomia fiscal que os municípios e cidades precisam. Eu acho que ainda, mais uma vez, impõe-se a necessidade de municipalização de quase todos os serviços, porque o programa de cuidados primários de saúde está a demonstrar que é possível, transferindo verbas diretamente para as próprias administrações municipais, gerirem os problemas prioritários ao nível local. Então acho que é mais um sinal de que cada vez mais esses programas têm que descer ao nível do município. E aí sim, a célebre frase do Presidente da República de que a vida faz-se nos municípios só é possível se haver todo esse conjunto de canalização de recursos, capacidades, formação e tudo mais, e aí sim a vida faz mesmo nos municípios. Obrigado. 222-3991-64 ou o 922-766-3776. Alô, bom dia. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, senhor. Sei como é. Bom dia, doutor Paciência. Estamos a ouvi-lo. Senhora, o Paulo é presidente. Eu só queria atacar aí sobre a arrecadação de receitas nas administrações. Eu acho que seria questão de multas, porque a população mesmo não está educada. E desfazem. Tem muita impunidade. E outra coisa, a divulgação também falha muito, porque a pessoa tem que saber, por exemplo, ele fica no táxi, dando uma casca de banana, gritando aí, porque depois vai vir a venda de multa, vai escorregar, vai morrer. Quanto é que ele paga? Não está divulgado. Por exemplo, eu fui fora dias. Está tudo escrito no tramway. Então, cuspir, paga X. Cuspir, X. Que, indo de encontro às intervenções dos camaradas que, de facto, já nos apresentaram, podemos dizer que Cazenga não faz a regra aos outros municípios. Temos os órgãos todos da administração devidamente constituídos, mas temos encontrado muita dificuldade, sobretudo na correspondência da intenção dos municípios quanto à intenção das administrações, da administração municipal, no que toca, por exemplo, à organização dos mercados públicos, em que nós temos vindo a encontrar uma certa reação negativa por parte dos municípios. Como, por exemplo, nós recentemente fomos praticamente, digamos assim, assaltado o nosso carro da fiscalização por ter tentado organizar o mercado, por exemplo, aí da Fresca Angola, e pura e simplesmente os municípios não se convenceram, apedrejaram o nosso carro e o carro ficou danificado. Essa é uma intenção bastante negativa para, parte da nossa população. O que é que aconteceu? Exatamente, o que é que aconteceu, só para percebermos? Portanto, a fiscalização da administração foi para organizar e repor a legalidade... Em que zona, exatamente? Aí na Frescangor, na entrada da Filda. E, pura e simplesmente, os nossos munícipes não se contentaram. Então, alvejaram o nosso carro, apedrejaram, partiram os vidros. Vandalizaram a viatura. E, não entendo. Houve uma tentativa de vandalização da viatura. E foi vandalizado mesmo. A administração é que teve que repor para poder o carro estar em estado inicial. Portanto, essa é uma atitude bastante negativa. E nós, a administração municipal, fizemos tudo. Chamamos atenção a certas pessoas que, de facto, é de direito. E, nessa base, a administração teve que custear os prejuízos que a população provocou naquela nossa viatura. E isso são os comportamentos negativos que nós podemos dizer que, para uma participação administrativa, a população deve ser um pouco mais cívica, deve ser um pouco mais cautelosa, no sentido de podermos ver o nosso município melhor para os dias que se vêm. Caríssimo José Nicolau, José Oliveira, peço perdão, o que se lhe oferecia acrescentar como nota introdutória em função de tudo isso que já foi dito aqui? É só para dizer que nós estamos num processo de desconcentração. Sim, senhor. À luz do decreto 293/14,